coração. Se você quer ter um, trate com carinho, e você nunca mais vai ficar sozinho. Animais, animais de estimação são demais, são demais, querem proteção. Se você já tem um, trate com carinho, e você nunca mais vai ficar sozinho. Pode ser cachorrinho, gato ou passarinho, papagaio ou tartaruga, são todos mansinhos. São pequenos ou grandões, isso não importa, eles dão muito amor, abra sua porta. São demais, são demais, querem proteção. Se você quer ter um, trate com carinho, e você nunca mais vai ficar sozinho. Animais, animais de estimação são demais, são demais, querem proteção. Se você já tem um, trate com carinho, e você nunca mais vai ficar sozinho. Pode ser cachorrinho, gato ou passarinho, papagaio ou tartaruga, são todos mansinhos. São pequenos ou grandões, isso não importa.